Enquanto isso, no QG do Weakcast. Ah, galera, pô, eu tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados pra gravar o cast. Não, tô cansado disso, cara. Porra. Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, mano. Foi mal. Ah, bigode, lá de ser chato, pô. Vambora logo aí com essa porra logo. Parei de palhaçada. Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro pra passear e namorar um pouco. Eu sou o T-800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos, insurgentes para liderarem o único foco de resistência da internet, o Weakcast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta la vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weakcast. Atenção, galera, está começando para toda a internet. Sim, esse é o Weakcast, o podcast semanal de notícias. E estamos na mesa com os insurgentes mais famosos da internet. Sim, estamos com ele, que estava sumido há muito tempo, fazendo o seu... Ele estava meditando, ele estava procurando o seu eu interior, Albino Moreninho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos com ele, foi foda, mas vamos assim mesmo. Estamos com ele, sim! Ligue já! Não diga alô, diga Cristina, Walter Supermercado. Não é demolidor, é atrevido. E sim, galera, estamos com ele, o garoto mais sapão de todos. Mais sapão fica ruim, né, que faz lembrar de outra pessoa. Mas tá tudo bem, é o sapo mais pulador de todos, Keno! Olha, nós de volta outra vez, né, cara? É isso aí, galera, esse é o Weakcast, mudamos de casa, eu sou o Bigode, o seu host, e vamos lá para o Atrevido, segunda temporada. Atrevido. É isso aí, galera, voltamos, vou dar breves recados aí, isso eu não comentei com a galera, isso é surpresa, né, e a gente tá fazendo ao vivo aqui, são exatamente 9h25 da noite, não vou dizer do que dia é da segunda-feira, sim, é. É isso aí, galera. É isso. Eu sou o Bigode. Temos na mesa, como foi apresentado, Albino Moreninho, Keno e Walter Supermercado. Nós mudamos de casa. Nós agora somos o Weakcast. O Weakcast é o banheirão. É o banheirão. É o WC. Né? E é isso aí. A gente... é a sauna, eu diria. É a sauna, né? É a sauna. Todo mundo de toalhinha. Albino começa a ficar bolado agora. E a gente mudou de casa. É isso aí, a gente tá com uma vida nova, novo nome, a gente quer continuar a trazer desinformação para vossos ouvidos e eu gostaria de agradecer primeiramente aí ao Garcia Júnior que essa vinheta aí pra gente. Garcia Júnior, muito obrigado. Pra você que não sabe quem é o Garcia Júnior é nada mais nada menos que o Sylvester Stallone, mentira, brincadeira, é o Schwarzenegger, eu errei, o Garcia Jr. é o Schwarzenegger, ele é o He-Man, por isso que eu botei a foto do He-Man lá no Twitter, ele é mais quem? Ele é o James Bond, ele é o Daniel Craig nessa nova empreitada aí da saga Daniel Craig, ele é o Daniel Craig no Quantum of Solace, no Skyfall e no 007 contra o Spectre, ele fez a Bela e a Fera, ele era tanto o Gastão, o inimigo, como a Bela, quer dizer, na verdade a Fera, né? Imagina o Garcia Júnior de Bela, né? Pra quem não sabe, ele também, quando era criança, fez a voz do Pica-Pau, entre muitos outros personagens. Então, o Garcia Júnior, eu cheguei a conversar com ele por telefone, a única coisa que eu falei pra ele, acho que ele vai escutar mais uma vez, que a gente vai estar mandando esse cast pra ele, é Garcia Júnior, muito obrigado, você é uma pessoa muito simpática, pô, muito legal, então, a galera aí do Weakcast, uma salva de palmas pro Garcia Júnior. Pra quem não sabe, o encontro do Bigode com o Garcia Júnior foi o seguinte, ele tava no playground, triste, sozinho, aí o Garcia Júnior apareceu pra ele e disse: meu filho, não fique assim. Quando você crescer, o mundo se ajoelhará sobre seus pés. Essa criança era ninguém menos que o Bigode. Muito bom, cara. Foi uma parada mais ou menos assim, pior de tudo, que foi uma parada mais ou menos assim, cara. Não, eu vou dizer pra vocês como é que foi. Fui numa peça de teatro, aí do nada, vejo uma pessoa passando. Eu falei, cara, eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Aí eu falei, eu não acredito. Aí me deu um branco no nome do Garcia Júnior. Cara, eu juro, a emoção foi tanta que eu entrei no Google Rap, dublador do He-Man, começou a aparecer em inglês. Eu, não, porra, o verdadeiro, caralho. Aí, bum, Garcia Júnior. Aí eu cheguei na fila pra pagar o estacionamento. Eu, com licença, você é o Garcia Júnior? Aí ele com a voz dele, sim, eu sou o Garcia Júnior. Aí eu, cara, eu sou fã do trabalho de vocês. Mas, tipo assim, eu não sabia o que falava, cara. De vocês, quando quis dizer, era dos dubladores e tudo mais. Aí eu falei, cara, assim, eu me segurei pra não chorar, eu falei disso a semana toda. Ah, é isso aí, mas vamos com opa, corta. Eu falo. Não, aí eu não. Eu acho, ó. Calma aí. É a força do hábito. Essa é a concorrência, rapaz. E é isso aí, galera. Agradecendo o Garcia Júnior mais uma vez. Muito obrigado, Garcia Júnior. Vamos começar o novo cast, o Weekcast, falando sobre quem? Cara, segunda temporada do Demolidor aqui pra gente na parceragem. Atrevido. Galera, foi aí mais 13 episódios de Demolidor, né? E, cara, como sempre, né? Não tem como perder essa mania. Começando aí pelo Walter, que tem as opiniões mais fortes, né? E por que tu achou, Walter, dessa segunda temporada? Cara, é aquilo ali. Começou nos primeiros episódios ali, o quarto episódio, né? Que foi mais ou menos o primeiro arco da série. Tava muito foda o lance em cima do Frank Castle. Primeiro por conta do questionamento em cima do que é fazer justiça e do que é ser vingativo e fazer valer a pena, assim, aquele julgamento mais ou menos do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, tipo, você cortou um braço, eu vou cortar seu braço. E ficou muito bem refletido na série, principalmente ali no terceiro episódio, né, que depois a gente vai comentar, que houve um diálogo ali entre o Frank Castle e o Demolidor, né, inclusive emulando, né, uma cena famosa da HQ, né, do Frank Miller. E daí em diante, quando passou para a fase da Elektra e teve toda aquela coisa da organização, da mão, sei lá, cara, eu acho que ela meio que se perdeu um pouco, sabe? Vou até adiantar um pouquinho, eu acho que se a série tivesse focado só no Frank Castle, assim, e essa coisa também, justamente essa dualidade do que é justiça, do que é vingança, eu acho que teria sido bem melhor, cara. Tanto que eu acho que os melhores momentos teve o Frank Castle no meio. Sim, mas aí é que tá, Walter, já vamos entrar logo nessa sua opinião aí. Cara, eu achei totalmente eu tive um pouco dessa impressão que você teve, mas eu achei que essa segunda temporada ela conseguiu equilibrar isso melhor. Você não perde o Frank Castle depois. Você ainda continua com a jornada dele durante a série. A única coisa que eles conseguem equilibrar, e pra mim de maneira perfeita, a vida do Demolidor, né, cara? Então, toda a trama do Demolidor, que além de ser ele tentando levar a vida dele como Demolidor, e isso interferindo na vida pessoal de Matt Murdock, você também tem aquela questão dos ninjas. Tipo, eles conseguiram equilibrar tudo. O caso do Frank Castle com os ninjas, que na primeira temporada não teve isso. Na primeira temporada você vê, eu até me incomodo um pouco isso na primeira temporada, que você vê que a série do episódio de 1, acho que é a 5, se eu não me engano, ela trata todo aquele negócio do começo da atuação do Matt Murdock como Demolidor, não ainda sendo Demolidor, né? Tá lá com aquela roupa ninja escrota. Sendo primeiro. Atrevido. É, exato, aquele ali que é um atrevido, né, cara? Vigilante da noite. Exato. E depois, do nada, ele tem a guerra com os russos. Ele cai mais na porrada com os russos em si do que com todos os criminosos de Nova York. E quando termina com aquele final meio piega, não, me deixa aqui que eu vou vingar meu irmão, eu vou morrer lutando lá, que o russo faz, é que tu entra na luta contra o Wilson Fisk. E, tipo, isso me incomodou, que simplesmente quando entra nessa segunda fase, na primeira temporada, meio que você tem uma freada brusca do seriado, aí de novo ele vai retomando a velocidade até o final da temporada. Nessa segunda temporada, não. Você tem o Frank Castle preso, no quarto episódio, se eu não me engano. Porra, logo em seguida, aquela cena ainda do corredor foi sacanagem, mano. Sim, não, a cena do corredor aquela, e da escada, né, aquela cara? Aquela cena foi sacanagem, cara. Mas a cena do não, corredor essa não cena é foi episódio, da, não. A cena do corredor é terceiro episódio. Não, terceiro episódio, do... não, né? É o quarto, não, cara? Ele tá falando essa do corredor, não é o corredor da prisão? Ah, da primeira temporada. Ah, não, a cena do primeiro episódio, tipo, tem a escada. Sim. Sequência. Cara, da escada ela remete muito. Sim, ela remete muito à primeira cena, né, cara? Lá da primeira temporada, da cena do corredor, né? Mas se você vê a cena do corredor, desculpa, Albino, se você vê a cena do corredor da primeira temporada e a cena da prisão que o Albino falou com o Justiceiro, ou The Punisher, né? É muito parecido também, cara. Sim, é muito parecido a cena. É bem parecido mesmo. Eu quero corrigir os senhores, não é The Punisher. É... Jameson, seu homem misterioso chama-se Frank Castle. Ele é um vigilante independente. Se autodenomina o Vingador. Albino, o Keno e o Walter falaram, você aí que, desculpa que eu vou falar, é putinha do Justiceiro ou... O Vingador, o Alzheimer continua. O Vingador. Que tu achou dessa segunda temporada aí, que você que tava aí no êxtase do Justiceiro, do The Punisher, o Vingador, que tu achou disso tudo? Olha... Sinceramente, cara, a série me surpreendeu, porque eu achei que o Justiceiro fosse fazer simplesmente uma ponta na série, e acabou que ele dividiu a série. Tá? Se você analisar a série, você vai ver que a série, até um certo ponto, é a série do Justiceiro e do Demolidor. Obviamente com foco mais no Demolidor, mas a série ela fez a introdução do Justiceiro. Ou seja, aquele começo que a gente tinha na primeira temporada do Demolidor, que ele se tornando Demolidor e tal, isso já foi feito na segunda temporada do Demolidor. Ou seja, o que fizeram na série do Justiceiro, a introdução já foi feita, sabe? É só uma porrada da vez, né? Aí você percebe também que no final, o plot do Justiceiro fica bem bobo. Eu achei que ele finalzinho meio mais ou menos. Né? E o do Demolidor ele enriquece, porque afinal de contas é o sonho dele, né? Ela não existe. Né? Mas sim, eu achei muito mega feio a temporada. Eles souberam equilibrar bem o ritmo de... Contar a história e pra ter porrada, sabe? Ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu gostei mais dessa segunda temporada e eu acho que foi por tudo que vocês falaram aí, se eu entendi bem. A presença do Demolidor e o diálogo do Demolidor... Puta que pariu, o bigode continuou mesmo. A presença do Justiceiro na série... Com o Demolidor, é sensacional. Diz aí, Albino. Aquela cena do cemitério, cara. O quarto episódio. Sim! Aquela ali é de chorar, cara. É de chorar. Aquela não, não, é de filme de drama, porra. É sim, fora, cara. Antes disso ainda, Albino, aquele diálogo dele com o Demolidor, quando o Demolidor tá amarrado lá naquela chaminé. Porra, é fantástico, cara. É simplesmente... O Bigode gosta muito das associações nolanzísticas, né, cara? É simplesmente ele mostrando a dualidade de um cara que, de certo modo, acho que até o Bigode falou comigo por fora. É o hipócrita, que é o Demolidor, que é, não, a gente não vai matar, não sei. Com o Justiceiro, não, cara, não adianta nada. Você bate nos caras, eles caem e depois levantam. Eu garanto que eles não vão levantar. Essa é a nossa diferença. Se você analisar, os dois são iguais, cara. A diferença é que o Justiceiro ele vai ter um final, o Demolidor não, tá ligado? Sim. Diz aí, Walter. Eu notei, assim, a semelhança, talvez, com o Nolan Verso, naquele lance de, consequentemente, aparecer um justiceiro, né, no caso, o Demolidor, aí, do nada, apareceu outras pessoas querendo fazer, ter atitudes similares à dele. Só que, no caso do justiceiro, não é tão similar assim. Sim. Até tentam fazer uma livre associação. A própria Karen Page disse, e se esse cara aí... Do nada, ele trouxe tudo isso pra nós. Ele foi responsável pelo aparecimento do Justiceiro. Aí o próprio Matt Murdock chega pra ela e diz, não, mas o Demolidor não é assim, o Demolidor não mata. Sim, mas, de qualquer forma, é um cara querendo fazer a justiça com as próprias mãos, né? Tem todo esse questionamento também do que tá certo, o que tá errado, se é o Justiceiro, se é o Demolidor, né? Inclusive, tem até umas cenas dos tribunais, né, que o júri... Tem um júri que é muito dividido, né? Sim. Um que é a favor dele, outro que é contra, o pessoal do bandido bom e bandido morto, outro que diz que não, cara. O cara tá passando por cima de direitos fundamentais e tudo mais. Isso é muito foda. Cara, eu achei só falar uma coisa aqui, Keno. Primeiramente, vocês viram que esse Eu acho que eu e o Albino aqui somos os únicos. Não, acho que só eu sou o Deceneco aqui, né, na casa. Todo mundo aí é Marvete, começando de estreia com um podcast. Eu sou dividido. O Albino é. O Albino é bicurioso. O Bigode. Ele é espada, ele corta dos dois lados. Ele é a espada do Kenshin Himura. Não, é fio duplo, mas foi. Não, o que eu ia falar assim, você vê que eles puxaram pra eu falar de Nolan, né? Eles estão querendo o momento Bigode. Mas a única coisa que eu vou falar é que no final do Batman Begins, o Gordon, ele fala, né? O Batman fez a escalada. Mas e a escalada? Escalada? Nós começamos a usar semi-automáticas, eles compram automáticas. Nós começamos a usar Kevlar, eles compram munição perfurante. Daí? É, e você usando uma máscara e pulando de telhado. Cara, é inevitável isso na série do Demolidor. O Demolidor, ele serve como uma escalada pro Frank Castle, né? E uma coisa que a galera tá falando aí, que é bom lembrar, lembrando aí da Raquel Sherazade, que é o seguinte, o The Punisher, né? O Justiceiro, ele não faz justiça, ele faz justiçamento, que é uma coisa totalmente diferente de justiça. Mas a diferença entre ele e o Matt é que ele é consciente do que faz, porque o Demolidor acha que ele quebra 5 costelas de alguém, quebra a mão e deixa o cara em coma. Não, mas eu não tô matando. Mas ele tá na linha tênue pra matar ali. A gente não sabe qual vai ser o momento, qual vai ser o limite pra ele não matar, né? Mas que o Demolidor, ele é um hipócrita, ele é um hipócrita, né? E uma grande coisa, adiantando aí que a galera falou da questão do tribunal, né? Eu não sei se a galera sabe, eu faço faculdade de Direito, né? E toda hora eu tenho aula, eu tô tendo as últimas aulas de penal aí, essa a qual eu vou faltar quarta-feira pra pré-estreia do Batman vs Superman, porra! Olha aí, eu tô falando, nossa, desse não faz bem a vida, não. O cara tá largando, cara. Eu queria muito. Vai ser prejudicando o estudo do menino da influência. Aí. O que acontece? Cara, vai sair tão decepcionado do cinema. Era melhor ter ido pra aula. O grande lance é qual? Tem um momento no tribunal, que são dois momentos muito legais, que é o seguinte. O Matt Murdock, ele fala uma parada que é interessante. Pessoas como o Frank Castle, né, o Justiceiro, aparece por causa das falhas do sistema. Cara, isso é fenomenal, cara. Vocês têm noção disso? E é o que a gente vive hoje em dia. A gente vive uma falha do sistema que uma vez ou outra aparece o justiçamento, vídeo, caso daquele cara que foi amarrado lá no poste com corrente e tudo mais. Assim, a gente vive... Não, e tantos outros, né? Como tem, por exemplo, uma mulher lá em Maringá, se não me engano, que foi morta Oxa. Pela população porque que ela era bruxa e no final não era ela, né? Isso, mas a diferença, né, que na ficção, pelo menos, né, o Demolidor e o Justiceiro, eles sabem realmente quem ele... A única vantagem que eles têm em relação ao que a gente tem na realidade é que, pelo menos, eles vão pesquisar se eles estão indo atrás da pessoa certa, né? Na vida real, a gente não tem isso. As pessoas apontam, olha o bandido... Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! E o pessoal não quer saber, o pessoal vai espancar e tudo mais. E a gente, eu acho que o momento da série pro Brasil, a gente teve duas séries aí, não, a gente não tá sendo patrocinado pelo Netflix, que tem, é o momento do Brasil, que é o House of Cards e o Demolidor agora com esse tema, cara. São temas atuais, acho que não só no Brasil. Olha só, a gente não tá, mas o Netflix que chega junto e já estamos aí, né? Estamos aí. É o que, Albino? Nós não estamos, mas se a gente quiser chegar junto, a gente tá aí. A gente tá aí pra ir, né? A gente tá aí. Mas, e aí? Assim, eu já fiz o meu monólogo de sempre, né? Vocês falaram e eu falei meia hora. Mas, cara, eu acho que a série, ela foi muito boa, sim. E eu concordo com a galera. A segunda parte foi arrastada. Até o episódio da prisão, que foi legal também, mas aquele negócio dele com a elétrica, puta que pariu. Tá, mas aí é que... Com quem? Com quem? Ela tava descarregada, com a elétrica. Ela tava meio descarregada. Eu não sei falar o nome dela, desculpa. Mas aí é que tá. Essa é a grande questão que eu quero pegar com vocês. Vocês falar a segunda parte. Aí que tá. Eu não vejo isso nessa temporada do Demolidor, cara. Ela é contínua, ela não tem segunda parte. Ela pode ter dois arcos distintos que estão ocorrendo em paralelo, que é Justiceiro e Demolidor, como até o mesmo Albino falou. Ali você já tem meio que uma série do Justiceiro, porque termina com ele virando Justiceiro mesmo, propriamente dito. Assim como na primeira temporada, o Matt Murdock virou o Demolidor propriamente dito. Mas agora a grande questão eu não vejo essa divisão. Tipo, pra mim, tomou um caminho contínuo. Durante o processo, você estava tendo a parada do Jim. Pode ter sido um pouco alongado, eu até concordo que foi um pouco alongado. Mas acho que dizer arrastado e que tem um plot X e uma parte ou outra, eu acho que já é um pouco equivocado. Olha, só falar... complementando... Pode falar. Calma aí, Albino. Fala aí, Valdo. Só complementando aí a parte que o Bigode falou da questão do tribunal e tudo mais, a questão também do Demolidor ser hipócrita, é aquilo ali, ele tá sempre na linha tênue, sabe? Entre matar e não matar. E ao mesmo tempo também que ele é um fora da lei, sabe? Ele é tão fora da lei quanto o Justiceiro. Mas ele não se toca nisso, porque para ele, a forma de justiça dele vale a pena, porque, eu tô batendo aqui num bandido, mas eu tô entregando na polícia. Mas, tipo, inclusive tem até uma cena interessante dele com um guardinha lá, que depois ele é promovido, né? Ele fala, olha, da próxima vez eu vou te ensinar como é que se faz o meu trabalho, já que você tá querendo me ensinar como é que faz o meu, né? O guardinha... É difícil daí, cara. Eu acho que o guardinha, por acaso, o guardinha, por acaso, é o Mahoney, mas não do Locademia de Polícia. Me chamam de atrevido. Eu acho que não chega nem ser essa cena, não, Val. Tem outra muito boa também que mostra essa questão do Demolidor, que é logo no começo, quando ele vai, eu acho que... buscar informações sobre o Justiceiro, e tem aquele camarada vendendo armas no carro, que ele vai dar uma prensa nesse cara pra saber sobre o Justiceiro, e o cara fala, qual é, Dê? Você vai me bater agora, daqui a pouco eu tô na rua de novo, depois de 2-3 meses na cadeia, eu tô na cadeia, tô de volta às ruas fazendo meu serviço. Isso também é... Já saiu mostrar o Justiceiro, tá ligado? Com o que o Jorge falou. Ele resolve o problema e resolve aquele... de uma vez, né? Exato, contrasta com aquele papo dele, cara. Tipo, olha, eu tô fazendo aqui, mas, tipo, não vai resolver totalmente. O cara vai voltar depois. Tanto que mais pra frente a gente vê, por exemplo, os resultados das ações do Demolidor da primeira temporada, né, cara? Que a gente viu que talvez aquilo não serviu pra muita coisa, né? Sim, realmente. E sabe o que é legal também? Aí é inevitável, né? Tem aquele quadrinho que fala sobre a corporação de Gotham, que saiu agora, eu não lembro o nome, Gotham... Gotham contra o crime, é uma porra dessa. Gotham contra o crime, que eu acho que eles tocaram um pouco na série Demolidor, mas que é legal que tem nessa série, que é o quê? A polícia já tá puta com o Demolidor, cara, ele tá fazendo o trabalho da polícia, sabe, os policiais bons ficam revoltados com o trabalho do Demolidor, mas ele faz isso porque o sistema tá sujo. Aí, só abrindo um parênteses aqui, perguntar pra vocês. Essa é a solução pra um sistema injusto? Então, assim, será que a gente necessita? Fala, Walter. Mais ou menos isso. Olha, o que deu pra entender na temporada foi o seguinte, que as ações do Demolidor praticamente que erradicaram quase a zero a corrupção na polícia, sabe? Muito policial corrupto foi preso e basicamente não tinha policiais corruptos, até eu acho que o 8º episódio, né? Que a gente vai falar mais lá pra frente. Então não tinha essa coisa de o sistema tava começando a se recuperar novamente, tava tentando se equilibrar e tudo mais. Só que é isso daí, com a questão da escalada, com o aparecimento do Justiceiro e também, de certa forma, o aparecimento da Elektra e da organização lá, da mão, do tentáculo, basicamente ficou provado que, no final das contas, o Demolidor, ele não meio que solucionou nada, velho, na primeira temporada. Na verdade, ele simplesmente só fortaleceu. Não diria fortaleceu, Walter. Ele só armou campo para você ter uma zona de guerra, como até eles se referem na série. O fato dele ter tirado o Fisk do topo do poder, Ele desequilibrou todo aquele ecossistema ali da cozinha do inferno. Hell's Kitchen é o caramba. Da cozinha do inferno, cara. Então, você começou a ter guerras de gangue pra ver quem ia tomar o lugar do Wilson Fisk, né, cara? Tanto aí que você começa... Sim, os irlandeses, os anjos do inferno, né? Aí você vê, né? O Wilson Fisk é um mal necessário, né? A gente tem que ter um mal necessário pra trazer o equilíbrio É muito escroto isso, né, galera? Não é um mal necessário, Bigode. Você tem que ter alguma coisa que simplesmente consiga, como que eu posso dizer, represar o que vai ocorrer depois. Tipo, por exemplo, você tirou o Fisk, então agora vai ter um monte de gente tentando tomar o lugar dele. Você já tem alguma contramedida pra já parar essa galera. O grande problema do Demolidor é que ele é um cara só. Ele simplesmente só pode bater em um bandido por vez. Por isso que muitas vezes na série, eu acho até que talvez tenha sido um erro dessa segunda temporada, é que muitas vezes você acaba achando que... Eu fiquei com essa impressão que o método do justiceiro é muito mais eficaz e justificado, cara. Mas é que tá, tanto pela situação dele, que a intenção foi essa, tá ligado? E outra coisa, isso que eu falo agora, pra quem viu o Sicário, vai entender, entendeu? Eu vou dar spoiler do filme, quem não quiser... Cara, esse aqui já tem spoiler da segunda temporada. Cara, você já tem spoiler da segunda temporada do Demolidor, pode mandar, cara. Entendeu? No Sicário, eles optam por ficar com o cartel... colombiano, que é algo que eles podem controlar, e acabar com o cartão mexicano, porque o cartão mexicano eles não controlam, entendeu? Mais ou menos isso que vocês falaram agora, sabe? Sim. Recomendado o filme, hein, galera? Sim, cara. Filmão, pode ver que cara, filmou, é muito foda. É, eu dei o spoiler, mas quem não viu, veja. Assim, fala aí, Walter. Duas coisas que eu queria falar. O Bigode falou dessa questão do mal necessário. Eu me lembro muito da questão do Iraque, mais ou menos, né? Que tinha o Saddam Hussein ali controlando a parada. Tinha a questão dos curdos, tinha a questão dos sunitas, dos xiitas e tudo mais naquela área. Quando basicamente surgiu ali uma força que basicamente tirou o Saddam Hussein do poder, fudeu. Aquele pessoal que era contido na panela de pressão, eles basicamente se insurgiram, né? E começaram a dar um problema ainda maior ali no Iraque. E é mais ou menos isso daí que tá acontecendo ali em Hell's Kitchen, né? Quando tirou o Wilson Fisk, basicamente insurgiu todos aqueles grupos de criminosos que haviam ali na clandestina, basicamente. Os irlandeses, o Walter. Os mosqueiros. Oi. Os insurgentes. Insurgentes. Tô fazendo. Somos nós? Tá fazendo a gente tá dominando no lugar, né, cara? Ali. Quem diria, né, Albino? Vai lá, Walter, desculpa. E outra coisa também, antes, já que eu falei dessa questão também do. Essa parada do Wilson Fisk ser necessária também. A questão do justiçamento, mais uma vez, que aparece como. O justiceiro aparece como. Aquele cara que vai matar, que a solução dele é efetiva, não sei o quê. Tanto que eles tentam colocar na série que não é mais ou menos assim, não. Porque aparece um coadjuvante lá que é o Groto, né? Eu me lembro do nome do coadjuvante do segundo e terceiro episódio, né? Que é o cara que tenta mudar. O cara que cometeu crimes e tudo mais. Era assassino, a mando da máfia irlandesa. Que ele quer sair dessa vida, ele procura o Nelson e procura o Murdoch também pra isso, e no final acaba acontecendo merda, o justiceiro decide matar ele por conta disso, inclusive põe uma arma na mão do... ele já tava na mira do justiceiro, que ele foi um dos sobreviventes lá no primeiro massacre que o justiceiro promove, né? Que é o que ele detona a reunião lá do... Só que aí que tá, cara, o Groto, ele só quis... que é outra coisa que eu acho que o justiceiro chega a bater na tecla quando leva ele pra frente do Demolidor. O Groto, ele só quis sair porque ele viu que a situação apertou. Tipo, olha, o negócio fodeu. Se continuar assim, eu vou morrer. Esse é o grande problema. O arrependimento dele veio disso. Pois é aquela coisa que o próprio Matt Murdock fala. Você tá tirando o direito da pessoa de ter uma segunda chance, sabe? Ela cometeu o crime e ela se arrependeu e ela quer fazer a vida dela de novo, refazer a vida dela, no caso. Então você tá tirando direito dela a isso. E é basicamente nesse embate que ele fica, inclusive no terceiro episódio, com o justiceiro. Pô, você tá tirando a segunda chance da vida do cara. Mas aí a reafirmação do justiceiro é essa que eu tô falando. Mas o cara só quer sair... Porque ele viu que se ele continuar nessa, alguém vai matar ele. Porque ele não quer aceitar, ah, bicho, eu tô fazendo coisa errada. Não, eu quero sair porque agora fodeu pro meu lado. É por isso que o justiceiro acha que esse cara não teria perdão. Tanto que depois o justiceiro joga na mesa. O que que você fez? Ah, matei uma velha. Ah, mas eu não sabia que ela tava lá, que eu não sei. Não tem essa. Por isso que ele eliminou o cara. Ele matou o cara na hora. Eu acho que tem um grande problema. Eu concordo com todos vocês, mas eu vejo que tem várias linhas aí. Às vezes o Groto ele não saiu antes porque ele sabia que se ele saísse a galera matava ele. Às vezes ele não queria sair porra nenhuma. Ele é um safado que faria de novo se precisasse. Tem uma coisa. Quem garante que esse cara não voltaria a fazer merda? Então, mas é isso que eu tô falando. Tem várias linhas de raciocínio. Ele poderia não voltar, ele estaria ali por medo. Às vezes ele viu como o cerco apertou, ele quis sair por causa disso. É uma coisa a lá 007, que é aquilo, né? Pra você ser 007, você tem que matar duas vezes. Basicamente o questionamento do gato de Schroeder, né? Dentro da caixa. Você não sabe se ele tá vivo ou se ele não tá vivo. Ou seja, você não sabe se soltando o Groto na sociedade ele vai agir de forma correta ou ele vai voltar para a criminalidade. Isso daí é muito subjetivo, sabe? Uhum. Não dá para saber. Só o Matt Murdock fechando o olho, já que é cego, escutando o coração dos outros. Vamos só mudar um pouco o tema aqui. Vamos tentar falar sobre várias coisas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação... todo mundo aqui viu dublado? Eu vi dublado. Não, eu vi nada. Ah, o Albino é chique, ele viu em inglês. Albino, desculpa. Eu gosto da dublagem. O Albino do conto. Cara, o que vocês acharam dessa polêmica aí? O Albino, obviamente, viu legendado também. Ah, né? Mas o Albino vai entrar na polêmica. Vai entrar porque na legenda também tava desse jeito. Uhum. Que, assim, eu não sei se é uma determinação da Marvel, se foi da equipe de dublagem ou se foi do Netflix, eu não sei. A questão é, por que parar de chamar de Demolidor, não chamar de Justiceiro... Perdão. Por que não chamar de Atrevido, brincadeira, de Justiceiro, não falar Cozinha do Inferno? Vocês acham que tem algum motivo aí, contratual? Não, é só isso que eu ia falar mesmo. Cara, eu acho que, na verdade, isso só foi um erro mesmo, cara, da dublagem. Ou tal, eu não acho que não chega a ser, pelo menos não do Netflix, não tem a exigência da Netflix. Talvez a Marvel possa ter batido o pé, não sei lá, que futuramente eles queiram que todo mundo fique só com o seu nome. Mas, cara, eu acho que ficou muito mais com cara de erro mesmo da dublagem, cara. Porque eu comentei até via Twitter, teve gente que no primeiro episódio, quando falam do Demolidor, chama o Demolidor de Demolidor. Esse problema na dublagem, ele só começa a ocorrer a partir do segundo episódio até o último. Antes disso, você não tem esse problema. A primeira temporada toda é Demolidor também. O grande questão é que isso não interfere tanto, não incomoda tanto, porque dentro do seriado, o Demolidor, ele até uma coisa que eu ia jogar mais lá pra frente, o Demolidor, ele raramente é chamado como Demolidor, né? Tanto o Frank Castle chama ele de vermelho, o pessoal chama ele de demônio de Halloween, então acaba você não tendo tanto a questão de ficarem chamando ele toda hora de Daredevil. O que incomodou acabou sendo mais o Justiceiro. Toda hora é o The Punisher, né? Cara, assim, mas em si a dublagem pra mim ficou a mesma coisa, ficou muito boa. Mas me incomodou esse negócio do. Eu não vou. Do The Punisher, do Daredevil, sei lá, eu acho que isso me incomodou muito, mas assim, a dublagem tá muito bem feita aí. Eu queria bater palma pro estúdio. Como sempre, arrebentar a galera, a equipe de dublagem toda. Tá muito boa a dublagem, né? E. Fala, a dublagem das séries da Netflix são sempre muito boas. Até depois de Demolidor acabei assistindo umas outras, tem uma ótima dublagem. Realmente eles só deram essa vacilada. Foi até uma vacilada esquisita. Porque na divulgação é Demolidor, né, cara? Isso assim, porque isso que eu tô achando, acho que só foi um erro mesmo na hora da tradução, cara. Eu acho que ninguém exigiu isso. Tipo, só errou e ficou por isso mesmo. Eu acho engraçado que na dublagem eles colocam um palavrão, aí no legendado é filho da mãe. Filho de uma vaca. É por isso que eu vejo legendado, cara. Eu escuto o original em inglês e entendo. A legenda é só pra dar uma. Mas aí que tá, o que o Walter destacou uma coisa que tá acontecendo muito com a dublagem agora. Não sei se foi por conta do Deadpool ou por causa que a mentalidade das pessoas agora tá um pouco mais aberta. Eu sei lá como que eu posso definir isso, né? é, você já tá tendo alguns filmes e algumas séries que os caras já estão falando palavrão propriamente dito. Do Demolidor, a Karen Page, principalmente, ela na dublagem, ela fala filha da puta, merda, direto, cara. Não é, isso eu acho que a dublagem no Brasil, aí a gente tem que ver que é uma questão social, as pessoas estão aceitando mais. Você, abrindo um parênteses rápido, você pega aí como filmes como o Deadpool, que tem mais, mas você pega aí Os Vizinhos, você pega o Férias Frustradas novo, a galera tá esculachando na dublagem. Então, se o cara fala merda, eles falam merda, se fala tomar no cu, eles falam tomar no cu. Eu acho que isso deixa mais viva e bem melhor a dublagem, né? Eu acho que a gente deu uma evoluída na dublagem, assim, isso, muito boa, né? Que a galera às vezes fala mal da dublagem, mas tem que ver que às vezes o estúdio, ele que mina às vezes o tradutor, o dublador, e às vezes é porque o cliente não quer, vamos dizer, a Marvel não quer, o caramba, e estão vendo que o público brasileiro tá tendo essa aceitação. Então, eu acho que é melhor pra gente, né? A gente tem que lembrar que a dublagem... Fala, o Walter. Só um instante, sobre esse negócio de chamar de The Punisher e Daredevil, será que não é por causa do filme que eles querem produzir? Não sei se é filme, se é a série dos Defensores. Ah, mas aí eles estão pensando na propriedade intelectual, não sei. Não, não acho que não. É porque aquele negócio aqui, a galera que acompanha o Demolidor nos quadrinhos já tem esse costume de ser demolidor, de ser justiceiro. Então, realmente, pra mim, me incomodou por causa disso. Porque eu leio no quadrinho Justiceiro, eu conheço como Justiceiro, mesmo que a tradução literal não seja isso. Eu conheço como Dolph Lander. Tá bom. Então, o que melhor Justiceiro de todos pra mim. Recomendação do Netflix após o final da temporada. Eu fiquei chateado nisso aí, foi que, tipo assim, os heróis têm um nome em português. Eles são conhecidos com nome em português. Não tinha necessidade de empurrar o nome. Só que tem um detalhe, Alpino. Olha só, a gente tem que lembrar de coisas que às vezes a gente não saiba. O nome não é mais Sininho, é Tinkerbell, porque a Disney deu uma forçada. É, no Brasil, sim, isso. No Brasil a gente tinha mania de dar umas adaptadas nos nomes. Pedro Parado, que é o famoso Peter Parker. É só você ver o... Porra. Os Muppets? Não, Muppets, os Muppets também, não, os Sobrinhos do Pato Donos. Os Sobrinhos do Pato Donos. Então, porra, quem diz é o Zod. É, porra. Então, tipo assim, pode ser uma coisa que a gente não saiba, mas assim, a série tá muito bem dublada. E isso pra... Vamos finalizar isso aí, eu vou correr mais um pouco. Eu quero jogar polêmica na mesa. Eu tava falando com o Keno, né, que eu ia falar isso no cast. Eu quero saber uma coisa de vocês. Na primeira temporada, só deixar claro pros ouvintes aí que esse é o Weakcast, né? A nova empreitada aí dos insurgentes Bigode, Keno, Albino e Walter. Né? A gente tá falando um termo geral da série, a gente não tá falando episódio por episódio, a gente tá falando nossas impressões, né? Eu vou falar a mesma coisa que o roteirista do Conde Monte Cristo falou no filme do Jim Caviezel. Você quer ver uma coisa maneira? Vai ver a série, que vai valer a pena. A gente aqui só tá fazendo um panorama, né? Então eu vou jogar polêmica na mesa, que é o seguinte: na primeira temporada a gente tinha muitas referências, mesmo que cagadas, a os Vingadores, o universo Marvel, né? Que a gente tem que lembrar que... Né? Sim, a gente tem que lembrar que isso, mesmo que seja Netflix o nome, faz parte daquele universo, né? E eu tava falando uma coisa com o Keno, eu quero saber de vocês. Eu acho que, de novo, a Marvel deu mole. Ela poderia, a gente tava discutindo ontem, eu e o Keno, que era o seguinte: eles podiam ter dado pontapé, apesar de a gente não saber de como vai ser, aí em cima do Guerra Civil, em relação do Demolidor mostrar quem ele é, se tem que liberar os caras, que a gente sabe que nos quadrinhos o Guerra Civil é o quê? É trazer a legalidade, né? Ó, quem usa máscara tem que falar quem é, pro governo tá fiscalizando, né? Eu ia falar, qual é a tua ideia, o Keno, que tu falou? Antes de entrar no Guerra Civil, o que eu tinha comentado ontem com você é que a minha ideia do Guerra Civil, ele não vai ser igual dos quadrinhos. A ideia do Guerra Civil é o governo americano tendo o controle daqueles Vingadores, dos Novos Vingadores, vou botar como Novos Vingadores aqui, que terminou lá no A Era de Ultron. Que, ao que dá a entender, aquilo tudo é um sistema independente, financiado pelo Tony Stark e comandado pelo Capitão América. Ou seja, o governo não interfere naquilo ali. Aquilo ali é a operação deles. É tudo deles, que é a visão do Capitão América do que deveria ser a SHIELD de verdade, por conta da impressão ruim que ele ficou na época do Soldado Invernal, né? Que até no primeiro a missão era ele indo executar uma missão que ele não sabia qual era o panorama da missão completa. A Viúva Negra, que tava ali pra dar suporte a ele, na verdade não tava ali pra dar suporte a ele, tava ali pra ele fazer uma outra, tava ali fazer uma outra coisa que ele não sabia. E isso incomodava ele, porque no final deu pra ver o resultado, né? Tinha Hydra infiltrado ali, teve todo esse problema. Então, essa é a grande questão que eu acho que vai rolar no Guerra Civil. É o governo americano falando, não, vocês vão fazer, vão trabalhar pra gente, vão fazer o que a gente mandar. Se vocês não vão, tipo, lá pra... Não lembro agora qual é o nome do país da Europa que tava o cajado. Bratislávia. Tipo, vão, vocês não vão por conta própria em tal lugar fazer uma operação militar pra pegar as coisas e, tipo, pô. Não, vocês vão fazer o que a gente manda. Se a gente quiser que vocês vão lá matar terrorista no Iraque, vocês vão. Então acho que esse é o grande mote do Guerra Civil. Ou seja, então vamos... Porque... É isso que eu acho que é o grande mote da grande briga do Guerra Civil. O que eu acho que não valeria, então, você ter o Demolidor expondo a identidade dele, porque não vai ser esse o objetivo. O objetivo não é essa galera expor a identidade. Mas aí agora, dentro da série do Demolidor, o que eu acho que eles poderiam mostrar é, olha só, esses super-heróis, vocês, heróis, vocês estão motivando esses tipos de cara a sair na rua, tipo... A Jessica Jones, que começou a usar o poder dela um pouco mais no serviço dela de detetive. O próprio Luke Cage, que a gente já viu que tá tendo atuação, tem referência sobre ele na série. E o próprio Demolidor, que é o mais atuante. É, até o trailer também. E, tipo, é isso que eu acho que tinha que usar o Demolidor no Guerra Civil. Vou te mostrar, olha aqui, ó, esse cara aqui é um maluco que saiu do nada. E, tipo, tá espancando geral na rua, tá diminuindo o trabalho da polícia. Tá meio que tornando a polícia inferior, inferiorizando a polícia perante a população. E, tipo, é isso esse tipo de interferência que eles podiam usar no Demolidor. E eles não usaram, até não ter uma parada totalmente diferente. Eles deixaram esse universo Marvel, né? Que era a primeira temporada toda, o Wilson Fisk pautando o plano dele em cima do que os Vingadores fizeram em Nova York. E, tipo, nessa segunda temporada, a série do Demolidor tá mais fechada pro universo Netflix. Você tem várias referências a Jessica Jones, até no final o Fogg vai trabalhar para aquela advogada lá que aparece no Jessica Jones, né, que tem aquela... Quadrite. Isso, exatamente. Pô, a enfermeira lá, que é a Rosário Dawson, fala do Luke Cage, ela fala na cara do Luke Cage, um cara fortão e bonitão veio aqui e falou que não ia ter problema e acabei tendo. E eu acho que até referência a alguma parte da série da Jessica Jones. E também a menina falando lá de cara que a Jessica Jones já tava passando pela investigação da promotoria. Tipo, a promotoria já tava indo atrás dessa galera, entendeu? Eles poderiam ter usado isso pra ligar o cara. Inclusive, essa trama da mão, eu acho que faz uma ligação com o Punho de Ferro, né? Que foi anunciado recentemente que vai ter a série. Aí é que eu até vou deixar jogar logo essa pergunta aqui pra vocês. Aquele moleque lourinho com o nome de Daniel, era o Punho de Ferro? Porque, tipo, o moleque é louro, tem o nome Daniel e, tipo, ele tá com um monte de ninja, cara, recebendo algum poder estranho. Tem uma grande chance de talvez ele ser... O Punho de Ferro vai ser o cara que fazia o Loras no Game of Thrones, né? Game of Thrones? Ah, não sei. Olha só, desculpa. É que uma coisa que se eles não fizerem na série do Justiceiro vai ser putaria, vai ser mostrar a relação dele com o Capitão América. Eles têm que dar um jeito de fazer isso, mano. Mas aí é que tá, Albino. O antigo. É, o eu não sei como que é, porque eu não sou muito leitor de justiceiro. Mas esse justiceiro de agora é um justiceiro que enfrentou guerra do Iraque. Sim, essas guerras mais atuais. Ou seja, o Capitão América ele não tem tanta interferência. O Capitão América ele foi congelado na Segunda Guerra Mundial no universo Marvel recente, Albino. Mas ele voltou, pô. Na época da SHIELD, já agora atual, Albino, não lembra? Ele voltou em 2012 ou 13, Albino. Então, já não dá. Tem operação em Iraque também, porra. O cara também, mas eles não vão, eles não vão colocar isso, Albino. Num sonho que eles não vão colocar. Senão eles vão botar uma merda na mão deles fodida. Sim, além de outra coisa, Albino. O Capitão América. Ele vai virar Fox, né? O Capitão América dos quadrinhos. Ele tem uma representatividade, uma força maior como também soldado. Ele trabalha com isso, dele ter sido soldado, dele entender como é ser aquilo, dele estar relacionado um pouco a essas questões políticas e ter opinião própria, muitas vezes, divergência do governo americano. Infelizmente, o Capitão da América do Chris Evans não tem essa profundidade. Eu acho que tá uma grande falha do personagem. Não tem, então, cara, realmente o que o Bigode falou, não conta com isso. É grande falha do ator, na verdade. Também, né? Então não tenta contar com isso, não, que realmente não vai rolar. No máximo é só um justiça que tem um respeito. Porque, sei lá, meu pai ou meu avô contava histórias sobre você. No máximo. Você vai ver isso. Se tiver, né? Sim. Albino, o que que tu ia falar que a gente acabou te cortando em relação lá do Justiceiro, falar... Guerra Civil? Era isso, tá ligado? Eles deviam botar o Justiceiro tendo alguma relação com Capitão América, mas tudo bem. Não, cara, não, eu não sei nem se o Justiceiro vai ter relação com o Lobão, cara. Piadinhas internas novas. É capaz de ter uma relação com o Lobão, mas o Lobão daqui do Brasil. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, que isso daí dá processo. Olha só, hein. Não, mas vambora. Você sabe que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, no começo do Capitão América Soldado Invernal, você percebe que o Capitão América tá fazendo operações especiais. Sim, mas aí. Tá numa dessas operações, eles podiam se encontrar. Entendeu? Porque quem leu. Não, ou então, não necessariamente o Capitão América, mas o Nick Fury também. Porque o Nick Fury tem muito mais relação com o Justiceiro que o Capitão América. Tá, é, vendo? O Nick Fury, sim. Eu até concordo contigo, mas Albino, vamos ser sinceros. No Capitão América Soldado Invernal, que era pra aparecer o Gavião Arqueiro, não apareceu, imagina o Justiceiro. Né? Gavião Arqueiro, que por sinal o Jeremy Renner já tá cantando uma pedra que tá querendo uma série no Netflix, né, cara? Já tá mendigando emprego. Já tá na porra, bem que podiam fazer, eu ia gostar, ia ser bacana. Falar em Jeremy Renner, ele vai sair Jason Bourne novo esse ano, hein? Ah, mas aí é com o Matt Damon. Com Vincent Carcel, chupa. Vincent Carcel que mora no Rio de Janeiro, hein? Quem não sabia dessa, tá sabendo agora. Eu sei, eu tô sabendo, e é a minha frustração. Ô, Walter, te fazer uma pergunta aqui. Tu acha que a falta dessa menção no universo Marvel é prejudicial, não pra série do Demolidor, mas pra esse universo tão planejado que os fãs da Marvel gostam de falar? Ou você acha que é uma coisa que passa batida? Cara, é aquilo que vocês falaram, é estranho. Por exemplo, na primeira temporada eles fazem uma menção rápida ao Homem de Ferro, como um homem que veste armadura e sai por aí voando, ou Thor, um homem que tem uma marreta, um martelo, sabe? É tudo meio que indiretamente, eles não citam um nome diretamente. É meio que o universo compartilhado, mas ao mesmo tempo... você não pode citar o nome dos caras. Aí, porra, que diabo é isso, velho? E ao meu ver também, como vai ter agora a Guerra Infinita, parte 1, parte 2, eu acho muito difícil que esses personagens da série vão aparecer nos filmes. Sinceramente, eu acho que vão fazer um filme à parte para eles, assim, Defensores, se não uma série, e vai ficar por assim mesmo. Sabe? Eu tava até com esperança de que, sei lá, na terceira ou uma quarta temporada, se tivesse uma queda de Murdock, tivesse uma participação do Capitão América. Mas eu acho que não vai aparecer e não vai rolar, cara. E esse lance também da Guerra Civil, pode ter certeza que não vai ter Justiceiro, não vai ter Demolidor. Se tiver, vai ser uma missão, mas vai ser uma missão bem indiretazinha, assim, e tal. O que é meio triste, né, cara? Porque são atores bons que ficaram caralho, maluco. Não deu pau, assim. Sim, o Charlie Cox. Os caras são atores muito bons, cara. Tá ligado? Eles o Charlie Cox e o. Charlie Cox foi o Renal lá. O Walking Dead. Porra, e do Lobo do Wall Street também. Eles são muito bons atores. O terceiro episódio lá. Terceiro não, o quarto, né? Eles estão na lápide, o Justiceiro sangrando, se entregando pra polícia. Eles ali, sabe, conversando, até mesmo no terceiro episódio, né, quando eles têm um embate do que é justiça, do que é justiçamento. E ali é muito foda, é o show de interpretação dos dois. É, cara, infelizmente, assim, eu fico triste por isso, sinceramente, mesmo sendo desse eneco. Porque você tem um universo maneiro, tipo, eu cansei de falar, cara, não podia fazer um som de um propulsor e falar, olha lá, aquele cara da armadura, mesmo que falasse o cara da armadura, ó, tirando onda aqui, voando. Mas com licença, Bigode, é só um instante. Mas isso também é um problema que também tem na TC, cara, que eles poderiam também, na série do Flash, sabe? Sim. Dizer, uma terra paralela, mas tem uma outra terra, terra realística Zack Snyderiana, sabe? Tem um outro Flash. A única coisa que eu vou falar, Walter, que a DC saiu na frente, entre aspas, sabe o que foi? Numa dessas do Flash tá viajando no tempo, aparecer as séries antigas do Flash, aparecer a Supergirl. Sim. Pelo menos vai ter um crossover com a Supergirl, ele indo pra outro universo da Supergirl. Tipo assim. Que é de outro canal, né? Que é de outro canal. Então, assim, a DC. Eu tava até também falando isso com o Keno depois, que é o seguinte, a DC ainda tem uma carta na manga, que se chama Flash, viajar no tempo. A Marvel só tem uma carta na manga, que é o tempo. Se ela não aproveitar o tempo que ela tem pra fazer isso... E aquilo também, né? A galera não deve estar se incomodando. Eu vou ser bem sincero. Eu gostaria de ver o Demolidor num filme desses aí, grande e tudo mais. Ou porque... ver uma participação do Capitão América numa série do Justiceiro. Maluco, eles fala colocaram aí. O Samuel L. Jackson em Agents of Shield, tá ligado? Que é uma série bosta. E na série pica das galáxias que é o Demolidor, não vão colocar, maluco? É sacanagem, mano. É a outra, a grande questão com o Netflix. Sim, a Netflix tem dinheiro pra pagar um Samuel L. Jackson ali pra pelo menos um episódio, né, cara? Mas acho que pelo que parece. E Albino, mas isso tem uma justificativa, porque a CBS ela pertence à Disney. E a Netflix, ela só tem um contrato com a Marvel. É diferente, sabe? A CBS, ela é uma subsidiária da Disney. Então, pode colocar numa boa ali, pode colocar. Tanto que apareceu tanto a mina lá que podia ser a Mulher Maravilha, qual é o nome dela? Não, brincadeira. Não, a outra, a lourinha que foi a Mulher Maravilha no seriado, que ela faz a arpia. Esqueci não, o nome não, agora. Não é a arpia, é a mina que aparece no Thor. Ah, tá, você tá falando da Jamie Alexander, que faz assim. A Jamie Alexander, sim. Ela apareceu no Age of Shield. É, mas aí é que tá, é personagem rasteiro, cara. Não interfere tanto. Eu acho que o Bigode já está batendo mais no ponto. Por que você não pega um dos grandes, tipo Capitão América, o Homem de Ferro, Tony Stark? Galera falando do Tony Stark, você poderia muito bem na primeira temporada, por exemplo, ter o Wilson Fisk falando alguma coisa, a gente tá falando isso aqui em conjunto com as indústrias Stark, alguma coisa do tipo. A gente chegou no ponto da qual eu falei, cara. A diferença é que na CBS, como as coisas são mais diretas... na Netflix não é tão direto assim, porque a Netflix ela tá cedendo um espaço pra Disney e pra Marvel, quanto que na CBS não, é um canal que pertence ao grupo da Disney, sabe? Beleza, então pra que fazer, Walter? Então pra que fazer? Por que já não libera no contrato, olha só? Não. Bigode, é burocracia entre estúdio, velho. Não vale nem a pena a gente, sabe, não bater é, cabeça com essa merda. Mas vamos dar uma voltada aí pra série do Demolidor. Cara, assim, eu posso falar pra vocês que os episódios que mais me chamaram a atenção foram... Eu não vou falar em número, vou falar o que aconteceu no episódio. Foi o episódio Conversando no Telhado, o episódio os dos tribunais, né? Foram legais pra caralho. E o episódio da prisão do Wilson Fisk, que foi uma surpresa pra mim ele ter aparecido. Cara, e pra mim ver também. Que o Justiceiro também coloca a mão na merda. Porque ele se vendeu pro Wilson Fisk pra conseguir a vingança dele também. Eu acho que a série tratou dessa linha tênue muito bem. Ah, e uma série que teve a lá espionagem, que foi a série da... A menina elétrica invadindo lá com o menino cego o escritório e depois, a gente tá trepando aqui, desculpa. Ele não viu que aqui era proibida a entrada. Ele não viu, né? Ele não viu. Ele não viu, né? Muito bom, né? Muito bom. E foram os episódios mais fodas. E vocês aí? Ah, cara, já vou falar. Eu vou falar o número do episódio. Tipo, gostei bastante da série como um todo, esses destaques que você deu, foram os destaques, meu, mas realmente o que me fez ficar maluco, realmente, é sair da zona de foda pra muito foda, foi a aparição do Wilson Fisk no episódio 8, cara. Eu, tipo, acho que eu ia parar de assistir naquele momento pra tomar um banho e depois voltar a assistir. Cara, quando simplesmente apareceu ele, caralho, mano, como assim, bicho? O Wilson Fisk, rei do crime, tipo, ele voltou, cara. E você não teve notícia nenhuma sobre isso. Você teve notícia sobre a Elektra, sobre o Justiceiro, Karen Page, todo dessa parada. Mas a entrada do Vicente Delnofrio, como que é o nome dele? O Walter deve saber melhor. Vicente Delnofrio. Então, cara, quando ele simplesmente apareceu, fiquei maluco, caralho, vão entrar com o rei do crime de novo. E realmente, você vai vendo a escalada dele, já vou usar o termo que vocês aproveitar esse termo, ele finalmente virou o rei do crime, né, cara? Ele vai sair daquilo ali como o rei do crime. Ele já é o rei do crime da prisão. Ele se refere a si mesmo como rei. Eu sou o rei aqui. E isso foi muito foda. Pra mim, a melhor participação do seriado, depois, logicamente, da participação do Justiceiro, e principalmente que já pautou uma terceira temporada tendo uma queda de Murdoch. Então, pra mim, essa foi o destaque da série. Walter? Cara, eu concordo que o oitavo episódio e o nono também, de certa forma, foi muito bom. Eu não sei se foi o décimo primeiro. O décimo primeiro foi ali, lá já no finalzinho, que inclusive o Keno falou da queda de Murdoch, que eu já disse, eu acho que tem um bom mote aí pra queda de Murdoch. Tanto que nesse 11º episódio, ou até mesmo antes deles, eu acho que foi no nono ou no décimo, eles decidem acabar com a firma, sabe? A parceria. É, mas Nelson, nem isso. Nelson Murdoch. Exato. Mas eu acho aí que a passou a... A Karen passou a trabalhar no jornal lá com o assistente do Ben Urick. Só que outra coisa que eu queria falar, né, velho? Porra, queimaram o Ben Urick na primeira temporada, né? Ele podia muito bem estar nessa segunda, ao invés do assistente dele. Não, aquele lá era o chefe dele, Walter. Na verdade, essa foi a função da Karen Page. A Karen Page virou substituto do Ben Urick, né, cara? Foi isso que eu pensei. Ela virou ele. É, tanto que o cara fala, você me lembra muito ele. E, tipo, botou ela na sala dele. Tipo, a série tava esfregando na sua cara. Tipo, ela é o Ben Urick agora. Tá aqui, essa foi a parada. Aí, ao invés da gente trocar o sexo do Ben Urick, a gente mata ele e transforma a Paige nele. E ninguém vai reclamar e perceber nosso plano maléfico. E outro, já deixa cara, aqui pra aquela galera que deve estar achando que vai ver a Karen Page se drogando, entregando o Mordor. Cara, eu acho que não vai rolar, porque você já viu ali em um dos episódios que o Ben Urick tinha um documento sobre ela ali, e meio que você já viu que o passado dela é meio barra pesada. Ela não gosta muito de falar do passado, ela fala que saiu de casa assim do nada. Tipo, você já viu que teve um acidente de carro que morreu alguém. Então eu acho que, tipo, se alguém tá irmão dela. É, se alguém tá esperando ela se drogar e ficar doidona durante a série, cara, isso não vai ocorrer. Esquece. Discordo de você. Mas fala, Walter. Eu discordo também. Eu discordo do Keno, porque eu acho que, porra, ela viu um monte... Cara, pra mim a Karen Page vai ser tipo o Jesse Pinkman do Demolidor. Porque é uma menina que viu um monte de merda, ela já presenciou um monte de merda e fez um monte de merda, cara. Isso daí é uma linha tênue, simplesmente pra se jogar no mundo da prostituição, no mundo das drogas, sabe? Eu não sei como é que eles vão fazer esse gancho. Talvez tenha a terceira temporada e na quarta eles desenvolvam e resolvam fazer a queda de Murdoch. Mas eu acho que, sinceramente, esse lance de botar a Karen Page ali do lado do Justiceiro, por exemplo, vendo o Justiceiro matando as pessoas e tal, é mais ou menos para botar que, cara, ela já viu um monte de merda e uma hora ou outra essa mulher vai pirar, velho. Ela vai perder a cabeça, ela vai perder a vida dela. Eu acho que é por causa disso. Ela não se mostrou tão... Eu te falei, eu tive a impressão que tinha hora que ela não se mostrava tão incomodada do jeito com raiva dele, que dê do Justiceiro fazer isso, porque ela mesmo já tinha feito isso, né, cara? Ela já sabia o que é você pegar eu vou caguetar ele. Pode vir a acontecer isso. Sabe qual é o problema? A gente tem, de novo aí, tem várias coisas pra acontecer. Tipo, uma coisa que a gente não citou aqui, que a gente já falou do spoiler mesmo. Eu achei desnecessário a Elétrica ressurgir, matarem ela e ela ressuscitar, pelo visto. Não, ela não ressuscitou, ela foi guardada dentro do potinho. A gente sabe que ela vai ressuscitar. Ah, com certeza, né? Com certeza ela vai ressuscitar. Então, eu acho que foi desnecessário ela ter morrido. Eu acho que ela poderia ter aparecido em Viena, tomando um café e fazendo uma saudação pro Demolidor. Não, aí também não, né? Vai merda também. Mas, cara, realmente eu acho que a parte da Elec foi um puta ponto fraco da série, a utilização dela. Tipo, até... Não vou dizer que eu gostei, porque eu achei ela um personagem muito irritante, mas a série te mostra que eles querem que você veja ela assim. Eles querem que ela seja aquela pessoa que te incomoda, que você não suporta ter do teu lado. Pra você entender como o Demolidor se sente. Eu fiquei com essa impressão. Tipo, cara, muita gente reclamou, ela não é igual dos quadrinhos, mas eu acho que essa é a grande questão. Não precisa ser igual dos quadrinhos, mas se quer igual dos quadrinhos, vai ler o quadrinho. Mas, ela tem que ser... Não, desculpa, Walter, era tu que ia falar. Fala. Eu sou eu. Cara, é aquilo ali. Ela é uma menina rica, mimada, que gosta de matar. Ela sente prazer por matar. Mais irritante do que isso não tem, cara. Sim. Eu acho que ela calhou muito bem também por conta do desenvolvimento da própria série. O tema da própria série era o questionamento do que era certo e do que era errado. A linha tênue entre a justiça e a vingança, sabe? E eu acho que foi tanto a questão do Frank Castle como a Elektra. Tanto que tiraram o Frank Castle de cena para não ficar aquela coisa meio repetitiva, meio chata. E para colocar esses questionamentos também em cima da Elektra, sabe? A Elektra mata por prazer. Ela não faz as coisas simplesmente para sobreviver. Ela faz porque ela gosta. Sim, aí é que eu tô te dizendo, ó, por que, que é o grande ponto fraco? Poderia ter terminado com ela ali, ela matando lá o japonês e indo embora, tipo, acabou. A Elektra ainda vai continuar, com certeza ela volta como uma assassina de aluguel, porque ela gosta de fazer isso. É isso que ela gosta. Não, eles simplesmente decidiram seguir essa porra em frente com aquele francês tentando matar ela, e depois ela do nada, querendo, ela por conta disso, querendo matar o Stick. Isso que eu achei que foi o grande fraco. Cara, você já finalizou bem aquela personagem. Ela aceitou que ela gosta de matar, ela vai sumir, porque ela sabe que ela não vai poder ficar do lado do cara. Mas vocês sabem qual foi o problema, né? Esse lance da série ter 3 episódios. Se tivesse 10 episódios, cara, esse lance todo da Elektra, essa papagaiada toda da organização mão aí, cara, que teve no final, que eu achei o final meio cagado, velho. Cagado. Tinha acabado ali, no... mas ficou devendo, Keno. O que acontece? Eu acho que eles já estão pensando no final da série, tá ligado? Eu acho que não querem estender muito a série, tá ligado? Isso eu concordo com o Albino, sabe? Porque uma coisa que eu tenho que bater palma pra série, que sabe o que é? É ela mostrar, aí, momento Nolan, ela parte do real no seguinte que, cara, não tem como o Matt Murdock ser demolidor dia após dia. Na verdade, noite após noite. Não tem como ele ser. Ele vai estar machucado, ele vai estar fudido. Porra, teve uma coisa que eu achei muito foda na série, foi o Justiceiro tá tatuado de porrada na série. Tu via a cara dele ficando um negócio vermelho, amarelo, verde, tá ligado? Sim. Muito maneiro, cara. O grande lance é esse, eu tava pensando, toda hora que eu tava vendo a série, cara, que aí voltando pro universo DC, Ele praticamente tava fazendo cirurgia plástica sem anestesia, né? 15% de toda pessoa que procura um cirurgião plástico tem uma doença mental. Exato. Maciando a cara dele. Toda hora ficando vermelho o rosto, muito maneiro, cara. No universo DC, a gente tem muito mais séries do Super-Homem, que é uma coisa mais difícil pra fazer, que você precisa de mais efeito especial, do que do Batman. E a série do Demolidor, ela mostra uma coisa que poderia ser uma série do Batman. A gente poderia ter uma série do Batman nos moldes do Demolidor. Não precisava botar toda hora vilão foda, o caralho a quatro. Poderia ter questão da máfia e tudo mais. Ué, então, você... mas a gente tem uma série do Batman. Isso se chama Gotham. Nossa, não, a gente não vai falar de Gotham. Não, claro que não. Né? Mas assim, eu bato muita palma pra série do Demolidor, porque o Walter e Keno, eles não podem muito se alongar com essa série. E uma coisa que o Walter falou que eu concordo, Walter, se tem 13 episódios e tu achou maçante essa temporada, imagina se tivesse 24. Ia ter mais caso de dramazinho, você não me ama, ia virar o Arrow. Deixa de ser homofóbico. Foi 23, na verdade, não sei nem 24, tá? Agora eles cortaram um. Mas eu não tenho mais paciência pra ver sair com os 3 episódios. Eu tentei ver Supernatural, não rolou, sabe? Porque o ritmo é muito mais devagar, cara. Você percebe que eles estão estendendo a série pra dar audiência, pra deixar longo mesmo, sabe? É um porre, cara. Você não consegue entender o plot da série porque fica muito esticado, entendeu? Pra mim não rola mais. Não rola mais. Mas alguém não leva mal, não. Não leva mal, não, né? Não, eu ia falar, não leva mal, não. Mas 24 episódios é foda mesmo, cara. Os britânicos, eu sempre falo isso, eles tiram onda. Não precisa 24 episódios, 23 episódios, cara. Fica aquele lenga-lenga. E Albino, não leva mal, não. Aquela cena da Paige com o Justiceiro na porra do café também foi chata pra caralho. Que enrolação. Ela foi chata. Aí depois rolou uma porrada e essa cena ficou maneira. Hospital, por exemplo, do inquérito lá com a enfermeira, também foi chato. Sim, pra caralho. O inquérito da enfermeira tipo serviu assim, pra mostrar que ela com certeza vai vai sair do hospital e deve abrir a clínica de super-heróis dela, né, cara? Que vai, com certeza vai ser isso que vai ser feito. Ah, é, né? Aí o Demolidor, ele vai fazer o kit dele, né? O Bolsa Herói, né? Que ia fazer o traje dele com aquele maluco careca, se atender com a Dorson. Ah, tomar no seu. Robin, você me mandou tomar no cu. Pô, pô. Ah, vai se fuder nos quadrinhos assim, porra. Eu vou fazer o quê? Eu perdi a porra da vida. Foda-se, Galbino. Entendeu? Esse lance de episódios mais curtos, né, foi quem já discutiu sobre True Detective. Então, eu lembro, quando a gente fala de série curta, eu lembro de True Detective, né, que não é uma série com 8 episódios, é um filme com 8 horas. Né. O Demolidor é parecido, cara. Eles enrolam um pouquinho, enrolam, porque tem que render e tal, mas... Porra, você vê que o plot tá direto ali, entendeu? Você vai ver Supernatural, você vai ver The Flash, tem que ter episódio, cara, que pelo amor de Deus, cara. Você pode escolher direto pra fazer nenhuma diferença, entendeu? Aí tem também o plot de romancinho, que tão porre, cara. Sério, é um porre. Eu não tenho mais paciência, não. Pra mim não dá mais nada. Eu acho que a cidade do dia devia tomar uma vergonha na cara e fazer uma série mais adulta do Flash, do Arrow, que ia render muito mais, muito mais. Esse é Albino pra presidente. Flash não precisa. Cara, Flash não precisa ser adulto, cara. Pra mim tá bom ser descompromissado. Não, não precisa ser adulto, mas é uma coisa mais séria, sabe? Ou então, porra... Cara, mas é aquilo que todo mundo fala. Mas é CW. Flash não foi feito pra ser... Cara, mas Flash foi feito pra ser descompromissado. Não tem problema nisso. Eu acho que o grande problema é Arrow, cara. Arrow é uma série que foi feita pra ser levada a sério. E muitas das vezes parece uma novela, um drama mexicano, cara. Então, o Arrow sofre disso, cara. O Arrow sofre disso, porque, é porque tem que enrolar 23 episódios, tem que botar... Tudo bem, gente, mas olha só de novo, eu não discordo de vocês, mas é CW, é pra juvenil... Tem o que, isso é o que o Walter tá falando, que eu concordo com ele, aí entra o que o Albino fala, são 23 episódios... É, o Albino falou que são 23... Bigode, mano, isso daí é uma desculpa besta, cara. Esse negócio de, ai, porque é pra adolescente. Não é porque é pra adolescente que tem que ser idiota. Não, cara. É porque o canal é idiota. É, o canal é idiota. Porra, passa Diário de um Vampiro lá, cara. Olha só, se você quer fazer séries boas... Mas, tipo, faça que nem a USA, por exemplo, recentemente fez com a reestruturação das séries dela. Antigamente as séries eram todas frufru, cara. Aí no ano passado, porra, eles entregaram o Mr. Robot, cara, que é... Fox Society. Uma das séries mais comentadas recentemente. É uma série muito foda. Obrigado, Walter, porque quando eu vi o pôster, eu não quis baixar. Aí você falou que era bom e eu baixei. Obrigado, beijo. Mas, ô Walter, tem um detalhe, olha só. Séries como, se a gente quer uma série no nível Demolidor, do Batman, do Aaron, de super... Até de, vamos botar aí, no, de um questão na vida, são séries que a gente vai ter que entregar na mão da HBO. Ou da MC. É, eu digo HBO porque é parceria, é Warner, né? É pra lá. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente já falou de tudo? A gente deu um panorama bom aí da série, a gente conversou sobre várias coisas que estão em volta da série. É, alguém gostaria de fazer mais alguma observação pra gente já finalizar? Falando aí de crime, Começar. Não, é o Walter que ia falar. Fala aí, Walter. É, continuando no lance da Electra, cara, eu concordo com vocês que, pô, tinha determinadas partes ali que poderiam ser cortadas da Electra, cara. Mas em compensação, ela é bem melhor e é uma puta evolução pra Jennifer Garner, por exemplo, do Demolidor lá do Ben Affleck. Cara, a Jennifer Garner, ela não passava a fodacidade da Electra, cara. Ela tinha muito cara de mocinha, frágil e tudo mais. Só tinha a cara de essa Patricinha, mina, não, né? A cara de puta Patricinha, né? Essa atriz, por exemplo, a Elodie Young, cara, eu achei, pô, até pelos traços dela de Mediterrânea e tudo mais, eu achei que ela tem mais fodacidade que a Jennifer Garner, né? Apesar dela não ter muito porte, assim, dela ser magra, tão magra quanto a Gal Gadot. Mas, tipo, eu não me incomodei com isso. Eu só me incomodei mesmo com esse lance de ficarem explorando muito ela, esse lance da mão, que ela era o céu negro da mão também. Esse era o grande segredo da série. Cara, o céu isso foi negro, muito chato. Sim, cara, o céu negro, que pra mim que até hoje é tipo a parada mais inexplicável da série, né? Porque você não tem até hoje direito te dizendo o que é caralho o céu negro na primeira temporada. você tem o moleque que era o Céu Negro e o Chique mata esse moleque. Até tava conversando com o Pablo Sarmiento mesmo no Twitter, ele me lembrou disso. Cara, na primeira temporada você já teve o Céu Negro, que era o garoto que tava no container, e o Stick matou ele, ou seja, já teria resolvido isso. Daqui a pouco, do nada, volta esse Céu Negro, assim, e cara, em nenhum momento a gente deixa um claro, afinal de contas, o que é o Céu Negro? O Céu Negro tem a ver com aquele sangue que eles estavam injetando naquelas crianças, que são guerreiros que são fodões, e ficam que nem o tal de Mambu, que é outra coisa também que eu não sei pra que que voltou, podiam ter botado outro vilão. Porra, Deus Ex Machina, aquele Nobu, velho. Porra, cara, eles poderiam ter botado, sei lá, o Ikari, que é um outro ninja que apareceu, acho, mais recentemente nas histórias do Wade, que é tipo um demolidor reverso, mais ou menos. Ele tem até uns trajes que lembram o demolidor. Pô, poderia, sei lá, ter botado algum outro ninja qualquer do, aleatório do Tentáculo, a própria Electra. Eles poderiam ter feito qualquer coisa do gênero, cara. Mas não, tipo, eles trouxeram esse cara de volta. Pra quê? E, não, e essa questão, não ficou explicado o que, que é o Céu Negro, afinal das contas. Eu não entendi até agora. Esse vai ser o grande plot gigante. Mas você percebe o seguinte, são coisas cada vez mais estão descobrindo pouco, um pouquinho mais pra chegar num grande final, entendeu? Eu acho que essa série não passa de 5 temporadas, né? Seria muito bom. Eu acho que ela vai ter 4 e a última vai ser os Defensores, cara. É, que é todo mundo junto. Seria, tipo, muito foda isso mesmo. E pode ser um grande filme do Netflix em vez de produzirem mais um do Adam Sandler, né? Mas tudo bem. Boa, tá doido, chega. Adam Sandler, porra, galera. Saiu uma notícia recentemente agora, velho. Segundo filme do Adam Sandler, meu. Puta que pariu. É por isso que eu falei isso. Então, cara, o mais foda é que... Fala. O que eu falo com mais foda é que esse filme não passa de 2 estrelas na avaliação. Eu tava olhando lá, cara. Não tem um. Cara, eu vi o Ridiculous 6, maluco. É divertido, mas aquela risada amarela, sabe? Não vou falar que é um filme ruim. Porque eu já vi filmes muito piores, mas porra, cara. Não. Certo, consiga, Albino, você quer dar mais uma consideração sobre... Desculpa, Walter, fala aí. Tem um colega meu que diz que esse filme é uma das maiores ofensas à história norte-americana de todos os tempos. Que bobé. Albino, tu quer dar mais uma consideração sobre a série pra gente fechar? Não, cara, não, eu tô satisfeito, cara. Eu tô ansioso pra ver a série do Justiceiro. Já fiz a introdução do personagem, quero ver como é que vai ficar isso aí, né? Mas é isso, cara. Então vamos lá, Walter, quantas descargas de 1 a 10, sendo 10 descargas uhul da série, você dá pra série? Cara, a primeira temporada pra mim é 9. Sabe, gostei muito da primeira temporada, gostei muito do Wilson Fisk como principal vilão. Inclusive, se tivessem colocado só um vilão nessa temporada, não tivessem feito esse negócio da mão, colocar Elektra, aí fica o lance todo encaralhado da porra, teria sido melhor, cara. Eu, sinceramente, acho que pecou muito lá pro final, sabe? Muita coisa ali desnecessária, chata pra caralho, cena que poderia ser muito bem cortada. E episódios que poderiam muito bem não existir, cara. Se a série tivesse sido feita em 10 episódios, seria perfeita, cara. Mas por conta dessa gordurinha, desse excesso, eu vou dar uma nota 8 pra ela. Então, 8 descargas pra segunda temporada e 9 descargas para a primeira temporada. Confere? Confere. Confere. Albino, quantas descargas você dá para o Demolidor ou o Atrevido? Segunda temporada. Se quiser falar da primeira como o Walter, pode falar. Eu vou fazer o inverso que o Walter fez. Eu dou 8 para a primeira e 9 para a segunda. A nona temporada soube equilibrar bastante a ação e a parte de contar a história, a parte do drama, entendeu? Teve os furos, a parte do judiciário foi fraca no final, mas eu acho que a fraca foi para não queimar em pauta para a próxima temporada do Demolidor ou para a própria série do judiciário. O plot da Elektra ficou meio chatinho, mas a série foi muito boa, sim. Eu gostei bastante da 9 descargas e 8 pra primeira. A primeira podia ser um pouco melhor, mas foi a primeira temporada, então tá tranquilo. Opa, então eu vou fazer o seguinte, eu acho que a minha nota acho que vai ser igual a do Albino. Foi a primeira temporada. Quenô? Eu tinha dado, acho que se não me engano, 8 pra ela também, porque ela, como eu falei, ela tem mais pontos fracos, mas como a Albino destacou a primeira temporada, ela tem esse negócio que me incomodou, tipo, de um episódio, do episódio 1 a 5, ela vai de um jeito, aí freia e depois volta de novo. Não gosto de série que perde o ritmo assim do nada. Tipo, se ela tem um ritmo, mantém ele. Então é nota 8. A segunda temporada eu já vou dar a nota 9, eu tinha dado 9,5 no Twitter, mas depois de algumas conversas, já acabei diminuindo ela para 9, porque como eu falei, é uma ótima temporada, ela conseguiu encaixar bem seus novos personagens, é, não teve problema. Ela saiu do chuceiro do Albino, é o momento do Kenô. Deixa eu falar. Deixa o Kenô brilhar, Albino. Você já brilhou o suficiente. Você já brilhou, você é branco. Não brilha, não fruta dos outros, tá? Ué, pô, deixa eu terminar essa merda logo, cara. Não, Albino. Porra, meu. Toma esse cara aí. É, mas voltando agora aqui, falando sério. Como eu falei, essa segunda temporada ela consegue encaixar bem os novos personagens, eles não ficam tão jogados, tem suas funções. E essas funções fazem o andamento da história. Tem um pouquinho só ali de um episódio ou outro que arrasta, mas não é, não destrói o final da série, a série continua muito boa, tem um bom destaque, o Charlie Cox ainda continua incrível no papel de Matt Murdock e do Demolidor, você vê realmente, dá pra ver que ainda esse cara ainda vai pirar, por isso que eu ainda tenho esperança de uma queda de Murdock. Então é nota 9, cara, o conjunto da obra toda é nota 9. 9 descargas, tem que falar descarga. Que nós temos o WC de banheiro. Eu queria falar mais uma coisa aqui, gente. Brilha. Desculpa, eu esqueci de falar isso. O Kenyon falou uma coisa que me lembrou agora. O Charlie Cox e o John Bertal, eles tiveram atuações ótimas, ótimas. Eu quero ver se isso vai refletir um M pra série. Glória tem canção original também. Você acha que Lady Gaga leva essa? Não sou capaz de opinar. Vamos ver, porque de boa, tá merecendo. Olha o Albino, cara, tá aparecendo aqui. Nem que seja uma indicação, mas tá merecendo assim. Olha o Albino parecendo aquelas tias dos programas da tarde, gente. Teve uma apresentação ótima. Tá, agora só consideração. Galera, eu ia falar. Fala, Bigode, fala. Fala, porque pra mim tu vem assim devagar, vai dar um puta trabalho pra editar. Fala. Cara, eu ia falar que o Albino parece aqueles fofoqueiros de tarde que eu não vou falar qual é a orientação sexual, senão ele vai ficar bolado. Não, cara, eu sou hétero, cara. Eu sou tristeza, eu sou hétero. Pode chorar. Tá bom, gente, isso aí é pra podcasts bardernistas. Galera, é aquilo, né? Eu vou dar 8 descargas aí pras duas séries. São séries boas, é uma série boa, mas parece que essas séries do Netflix... Vão, eu não sei se tá mais pautado aí nessa galera do super-herói. Parece que sempre o primeiro arco é melhor que o segundo, né? Eu não vi, eu vou ser bem sincero, eu não vi Jessica Jones, eu não consegui... Ah, já acabou, Jessica? Passar do primeiro episódio, foda-se Jessica Jones, né? Eu gostaria... E é isso, é 8, é 8 pra cada temporada, dane-se, é isso aí, galera. A Jessica Jones devia ter morrido lá no Breaking Bad mesmo. É isso aí, olha só, esse foi o primeiro Weekcast, é o Weekcast piloto, né? Eu gostaria de agradecer aí imensamente a presença dos insurgentes, Walter Supermercado, Kenô e Albino, Albino, Kenô e Walter Supermercado, a química entre a gente eu posso falar que tá ótima, né? Eu espero que o público também goste desse primeiro Weekcast. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Garcia Júnior. E eu faltei aula para estar gravando esse Weekcast, porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de divertir vocês. É um vagabundo. Futuro jurista, tá aí, ó. Futuro adeus, daqui a pouco ele... Daqui a pouco ele tá embargando posse de ministério aí, tá? Ministério. Não, só abrir um parênteses aqui. Tinha horas que eu achava que o Demolidor não era cego porra nenhuma, aquele filho da puta, cara. Quer ver? Quando ele tá sozinho, ele age como se enxergasse aquele viado. Mas sim, tudo bem. Cara, muito escroto. Esse foi o primeiro Weekcast sobre a segunda temporada do Demolidor. Eu sou o Bigode do Comissário. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Coloquem seu feedback aí. Com certeza esse podcast vai sair antes do site. E o site não vai ter matéria, gente. Vai ser só para hospedar o Weekcast. Nós somos os insurgentes do Weekcast. Muito obrigado, uma boa noite. E espero que tenham gostado. Eu tô emocionado e tchau! Tchau, pessoal! Foda-se. O Alzheimer não me pegou. Você pensava que eu tinha esquecido dos recadinhos, mas o bigode não esquece. Só esquece que tem que falar na hora do cast. É isso aí, galera, a hora dos recadinhos. Primeiro podcast com recadinho, com a música mais homo. Não sou homofóbico, só uma brincadeira. E vamos para os recadinhos. Sim, galera, olha só, o Wikicast ainda vai definir uma data. Eu vou botar um para os nossos 11 seguidores no Twitter, vou colocar lá uma enquete para ver como é que a galera, que dia eles querem que saia o Wikicast, né? Vou botar essa batata na mão deles. Se for um dia que atrapalhe todo mundo, a gente não vai lançar nesse dia, né? Vai acabar sendo nossa vontade. Né? Mas é isso aí, o Wikicast vai ter um site, já vai estar providenciando aí o site, que vai ser só para postar isso aí, uma vez ou outra uma matéria avulsa e o caralho a quatro, né? Os membros somos nós quatro aí, o quem é mais é participação especial, né? É mentira, ele vai ficar que eu sei, né? Eu sei disso, né? E é isso aí, né? Agradecer a vocês e vamos para os recadinhos, começando por Albino Moreninho. Então, o Facebook do Wikicast é o WikicastBR. Só procurem no Facebook. É isso aí. Procurem aí os membros também, tá? E compartilhem e curtam, tá? Senão eu vou cortar o pinto de vocês. Temos também o Twitter. Que é isso? Você não tem pinto não, Bino? Bino é o Nuco, pô. Eu sou o Enuco. Temos também. Temos aí mais algum deixou veículo. Deixou na baixa de caverna. Temos Twitter, Kenô? Temos, cara, o arroba WC_BR, cara. Se quiser falar com a gente lá, ver as informações de postagem do cast, link, essas coisas todas, algumas brincadeirinhas, só seguir a gente lá. Algumas meinhas. E Walter, nós temos e-mail, Walter? E nós temos e-mail. Caso vocês queiram sugerir alguma coisa, tiverem alguma dúvida, reclamações, explanações, interjeções e outros ons, é só vocês mandarem para esse endereço, wikicastbr@gmail.com, gente. Um abraço a todos, uma boa noite. É isso aí, galera. Esses foram os recadinhos aí do primeiro Wikicast. E é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau de novo. Tchau. Agora é tchau mesmo, né? Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal.